Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes, simpatizantes e associados da loja esotérica virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está se iniciando mais um programa da série Lux Esotérica. E iniciamos esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo para esse trabalho as influências dos mestres da grande fraternidade branca, para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Convidamos a você, amigo ou amiga, para, se desejarem, relaxar o seu corpo físico, deixando todo o seu corpo descontraído, respirando lenta e profundamente. Vamos procurar fechar os nossos olhos e buscar a nossa conexão com a nossa luz interna, o nosso eu superior que brilha no centro dos nossos corações. E vamos assim procurar compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas, ouvintes da Esotérica FM e amigos e amigas simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, está indo ao ar mais um programa desta série de programas Lux Esotérica, que está tratando de abordar e aprofundar as temáticas do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, o maior ocultista e clarividente do século XX, que legou à humanidade diversas obras, investigando aspectos da espiritualidade, das energias humanas. E nesse livro ele trata de várias questões práticas, várias questões atinentes ao nosso cotidiano e que realmente fazem com que o nosso caminho, dentro dessa nova era de Aquário que já se iniciou, nós possamos viver a nossa espiritualidade sem barreiras, sem dogmas e sem restrições. Por isso, os preceitos esotéricos nós estamos abordando aqui, fazendo com que os irmãos acessem informações e todo tipo de sabedoria, de conhecimento que facilite as suas vidas. E agradecemos muitíssimo o apoio, a audiência de você que está nos ouvindo, tanto aqui ao vivo quanto nas gravações dos programas. Agradecemos o prestígio e a sua cooperação para que esse programa realmente venha a ser um sucesso, e está realmente sendo um sucesso, porque nós temos aí um pico de audiência na noite aqui na programação da Esotérica FM, e também muitas pessoas que nos ouvem aí em outros horários acompanhando os programas gravados aqui no site da Rádio Esotérica FM e também no site da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. E chegamos à seção do livro do Leadbeater, a seção final, mas que tem vários subtópicos aqui. A seção que nos mostra como nós influenciamos a nós mesmos. Isso realmente é um assunto, ou o assunto mais importante de toda essa série, porque realmente o ser humano, ele imagina que ele é muito influenciado pelas coisas externas, pelas energias, ou nós imaginamos que há pessoas jogando coisas para cima da gente, mas realmente quem mais nos influencia, meus amigos e minhas amigas, somos nós mesmos. Então nós vamos ver aqui diversas questões que realmente nos influenciam, desde as mais básicas até as mais avançadas, mostrando que realmente para trilhar uma vida baseada nos princípios espirituais, nós temos que atentar para questões do nosso cotidiano e assim nos conscientizando de quem nós somos e como nós constituímos essa nossa vida. E o primeiro tópico, né, dessa sessão é como nós mesmos nos influenciamos pelos nossos hábitos, né? Os hábitos realmente são o emprego da lei do ritmo, né, que tão bem descreveu Hermes Trismegisto quando realmente iluminou a humanidade com os princípios herméticos. Então o ritmo é a repetição, aliás, o hábito é uma repetição rítmica de um determinado ato, de um determinado comportamento, que traz as suas consequências. E praticamente é impossível nós escaparmos desses ritmos e dessas ações, começando pelo hábito da alimentação, né? Que Leadbeater aqui nos diz o seguinte a esse respeito. Pela boca ingerimos o alimento, que logo passa a fazer parte integrante de nós. Claro é, portanto, que o magnetismo de que está carregado nos é de suma importância. A pureza do alimento, tanto em seu aspecto físico quanto no magnético, assume a máxima significação, apesar de muita gente descuidar-se de um e de outro. Na Índia, por exemplo, tem-se muito em conta a pureza magnética, e o hindu não se servirá de alimento que haja permanecido exposto ao magnetismo de pessoa de casta inferior. Por outro lado, é ele muito menos cuidadoso do que nós, os ocidentais, no que se refere à limpeza física da preparação dos alimentos, esquecendo-lhe que nada que não seja fisicamente asseado pode ser puro magneticamente. Nós costumamos ser meticulosos quanto ao asseio, mas não cogitamos nunca da questão da pureza magnética. O que mais seriamente toca ao magnetismo do alimento é a circunstância de que este, no curso de sua preparação, passa inúmeras vezes pela mão do cozinheiro. Porque o magnetismo especial de uma pessoa flui com mais intensidade pelas mãos e, consequentemente, a comida que foi manuseada está saturada desse magnetismo. O fato acontece principalmente com pastéis e pães amassados à mão, praticamente todo alimento feito à mão. Nos países ainda mais simplórios, que não usam máquinas para este fim, todo alimento preparado desta forma seria impróprio para se comer, se felizmente a ação do fogo durante a cocção não removesse os traços de várias espécies de magnetismo físico. No entanto, é sobretudo desejável que o cozinheiro toque o menos possível nos alimentos. Por isso, as conchas e as colheres, que são suscetíveis de fácil desmagnetização, devem sempre ser usadas na cozinha e no serviço geral, convindo conservá-las rigorosamente limpas. A fim de prevenir mistura de magnetismo, muitos estudantes de ocultismo insistem na recomendação de que sempre deve usar cada qual sua xícara seu prato e colher, né, ou talheres privativos. A senhora Blavatsky o aconselhava, acrescentando que, quando isso não fosse possível, os pratos, né, e as colheres já servidas deveriam ser desmagnetizadas antes de cada refeição. O homem comum não dá atenção a essas coisas, mas o estudante que busca entrar na senda tem que ser mais cauteloso. Pode-se desmagnetizar a comida por um esforço firme de vontade, e com um pouco de prática basta um simples passe de mão acompanhado de um forte pensamento para obter instantaneamente o resultado. Deve-se lembrar, porém, que a desmagnetização não afasta a sujeira, nem sua contraparte astral, não obstante poder arredar outras influências astrais. É mister, portanto, toda a precaução no sentido de que seja perfeita a limpeza nos preparos culinários. O alimento também absorve o magnetismo daquelas pessoas que se encontram perto de nós quando estamos comendo. Essa é a razão porque na Índia um homem prefere comer sozinho e não deve ser visto a comer por pessoa de casta inferior à sua. A combinação que resulta da refeição em público, no meio de muitos estranhos, como em um restaurante, é sempre indesejável e deveria ser evitado quando possível. Estamos geralmente mais em simpatia com o magnetismo de nossa própria família. Em todo caso, já com ele nos habituamos, e por isso é muito menos provável que seja nocivo que a súbita introdução de vibrações novas, inteiramente estranhas, das quais muitas não se combinarão harmonicamente com as nossas. Sempre há em todo tipo de alimento duas espécies de magnetismo: o interno e o externo, aquele que pertence a seu próprio caráter e aquele impregnado de fora. O magnetismo do vendedor e do cozinheiro são ambos desta última espécie e podem ser removidos pela ação do fogo, mas o magnetismo que é inerente ao alimento não sofre a influência do fogo. Não pode o cozimento, seja qual for o tempo que demore, retirar da carne, por exemplo, o seu caráter repulsivo, e nem todos os sentimentos de sofrimento, horror e ódio de que está saturado. Ninguém que pudesse ver esse magnetismo com as vibrações que desenvolve poderia jamais comer carne. E aí é o comentário de Leadbeater nesse ponto, né? E realmente nós temos muitas considerações, meus amigos e amigas ouvintes do nosso programa aqui, verdadeiras aulas, né, que nós estamos levando ao ar para vocês, né, com relação ao alimento. E é realmente uma questão muito importante, como vocês podem ver aí pelo comentário de Leadbeater, porque nós realmente fisicamente somos compostos pelo que nós ingerimos, né? E o veículo físico, né, o nosso corpo material, ele é realmente o corpo, né, o veículo, o instrumento pelo qual se expressa o nosso eu espiritual. Daí que realmente, se nós queremos que o nosso corpo material seja realmente um verdadeiro espelho da nossa vida interna, nós precisamos tomar realmente certas medidas com relação à nossa alimentação, né? É óbvio que há muitas controvérsias com relação a isso, né? Há realmente verdadeiros combates aí intelectuais com relação a isso, e eu também tenho uma certa experiência com relação a isso, porque nós vemos que as próprias instruções dos grandes mestres, eles são distintas, né, com relação a essa instrução relativa aos alimentos. Porque, primeiramente, nós temos que considerar que o ser humano ele não é exclusivamente físico. Né? O ser humano é físico, é emocional, é um ser intelectual através da sua mente e é um ser espiritual. Todas essas dimensões exigem alimentos. Né? Na verdade, nós somos o que nós comemos, meus amigos e minhas amigas. Mas realmente nenhuma dessas alimentações por si só garante a perfeição dos veículos. É na verdade uma conjunção dessas quatro dimensões: física, emocional, mental e espiritual, que irá garantir que o nosso corpo e que os nossos corpos invisíveis também sejam veículos adequados para exprimir a nossa natureza espiritual e para que nós tenhamos uma vida saudável em todas as dimensões, né? Aquela famosa frase, né? Mens sana in corpore sana, né? A mente sã, um corpo são. E também aqueles que, né, contra-atacam, né? E com aquelas pessoas que têm muita preocupação com a alimentação, mencionando que Jesus, num certo dia, né, dentro da sua grande jornada, né, espalhando a boa nova pelo mundo, ele disse que realmente o importante não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai, né? Porque nem não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí realmente é que está, nós deveríamos procurar a sabedoria com relação a isso, né? Porque não é uma pureza física que garantirá realmente que essa pessoa seja uma pessoa espiritualizada, né? Não é o fato da pessoa ser vegetariana, ou dela ser naturista, ou dela ter essa ou aquele tipo de alimentação, quer seja carnívora, quer seja frugívora, quer seja estritamente vegana, ou tem aí aquela vertente das pessoas que só se alimentam de luz e de água. Nenhuma dessas alimentações físicas realmente garante o sucesso de uma vida fisicamente saudável, ou então de uma perfeita expressão do nosso eu interno através do corpo. Porque mesmo com relação a Jesus, que teria mencionado essa frase, né? Nem só de pão vive o homem, né? Porque muitas pessoas se preocupam com o que entra pela boca, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e isso é uma sabedoria muito grande. Mas também há outra passagem na Bíblia em que Jesus rejeita para a sua comunidade, para o seu conjunto de discípulos, né, uma cozinheira, né, que ele realmente cortou lá do grupo que estava trabalhando com ele, porque ela realmente não tinha boas vibrações. Né? E isso é o assunto aqui que o Leadbeater acabou de tratar com relação à limpeza magnética, né? Ou seja, o que realmente traz muito prejuízo no alimento não é necessariamente o veículo físico do alimento, mas sim as vibrações que foram colocadas nesse alimento. Quer seja no momento que ele foi colhido, que ele foi transportado, e principalmente quando ele é cozido, quando ele é preparado, porque o ser humano, como foi comentado, emite muitas vibrações pelas pontas dos dedos. Então muitas vezes nós contaminamos os alimentos com más vibrações, com maus pensamentos, maus sentimentos, e às vezes nos tornamos até envenenadores devido a essas vibrações que nós colocamos nessa nossa alimentação. Então não é, meus amigos, simplesmente o fato de não se comer carne ou o fato de não comer esse ou aquele alimento. Tem aí seitas ou grupos de espiritualistas que não come cebola, o outro não come alho, o outro não come feijão, não come tubérculos, cada um tem uma explicação, né? Mas vocês podem perceber que existem na história da humanidade exemplos de todo tipo de pessoas com os mais diferentes tipos de alimentação, que eram pessoas espiritualizadas, né? E há também exemplos de grandes vegetarianos, como por exemplo nós tivemos no século passado o maior assassino que o século XX conheceu, que foi Adolf Hitler, era um eminente vegetariano, né? Por quê? Porque ele queria uma saúde para o corpo físico, mas pelo outro lado lhe faltava toda a perfeição moral, a lisura de caráter e muito menos espiritualidade, que ele não deveria ter nenhuma, porque realmente foi ele que projetou toda aquela carnificina, né? Ou seja, ele não comia a carne dos animais, mas ele que organizou a disposição da morte de milhões de seres humanos. Então, meus amigos, não se preocupem exatamente com o que vocês estão comendo, mas sim se ele foi preparado com carinho, se ele foi preparado realmente com amor, se ali naquele alimento está realmente contido o desejo de que ele seja algo que virá para a sua saúde, para a sua felicidade, né? Porque realmente a importância do alimento físico é relativa, né? A questão da carne, que muitas pessoas, né, se debatem aí se é necessário, se é ruim comer carne ou não, essas pessoas não atentam para o fato de que, se vocês forem realmente perceber e forem realmente na raiz do problema, né, na serem realmente radicais, né? Porque ser radical é ver realmente a raiz, a origem de uma questão, né? Só existe um único alimento que nós consumimos, meus amigos, né? E, na verdade, são dois, mas o principal deles é a energia solar, né? Nós realmente vivemos diretamente da energia solar que nós consumimos das mais diversas formas, a esse milagre que as plantas fazem de transformar os fótons. A energia solar é transformada numa molécula química através da fotossíntese, e nós, nos alimentando das plantas ou nos alimentando de animais que comeram as plantas, nós então conseguimos introjetar a energia solar, a energia estelar, a energia cósmica, por que não dizer, nos nossos corpos, e assim nós vivemos. E o outro alimento é, na verdade, são a reposição dos próprios elementos minerais da natureza, né? Através da água que nós bebemos e do ar que nós respiramos, né? Nós recuperamos os elementos minerais que são necessários para a combustão, né? Porque não adianta ter alimento se não tiver oxigênio para haver a combustão, né? Se não houver o ar, e também se nós não bebermos água, não haverá o elemento básico para o próprio funcionamento das células. Mas aí, nesse fato de que realmente, quando nós estamos nos alimentando, meus amigos, nós estamos comendo a energia solar, né? Nós estamos nos alimentando do sol. Aí é que está a explicação para o que disse Jesus, porque ele disse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, e a palavra é vibração, né? Então, e a palavra no grego é logos, é o verbo. Então nós, na verdade, comemos a vibração divina quando nós estamos à mesa, quando nós estamos desfrutando de uma refeição, nós estamos, na verdade, ingerindo as vibrações divinas que são geradas nesse grande chakra energético da divindade, que é o Sol. Então, quando Jesus mencionou isso, ele tinha, obviamente, consciência plena disso, porque ele sabia que o ser humano é alimentado diretamente pelo Pai da energia, que é o Sol, e pela Mãe Natureza, que nos dá os elementos minerais, a nossa Mãe Divina, que é a Terra. É dessas duas fontes que vêm os alimentos e as variedades que há de alimentos, quer sejam vegetais, animais, né? Na verdade, são só variedades sobre o mesmo tema. Sobre o tema, a energia divina, a energia cósmica que nós comemos. Então, se vocês forem capazes de enxergar nos seus alimentos, quaisquer que sejam, se vocês olharem para eles e vocês conseguirem perceber que ele é a energia cósmica, que é aquele arroz com feijão ali, aquele pão, aquele leite, aquela carne, aquele macarrão, na verdade são o verbo divino, são a vibração que sai do coração da divindade, aí vocês realmente entenderam o que, que é se alimentar. E como disse o Leadbeater, basta vocês, ao pegarem o seu alimento, vocês imponham a mão sobre eles e façam um pensamento de purificação, de que todas as más influências físicas, emocionais e mentais que porventura tenham sido colocadas naquele alimento, voluntária ou involuntariamente, por quem quer que tenha cozinhado esses alimentos, ele estará limpo. E se vocês dedicarem esse alimento, impondo a mão sobre eles a Deus, vocês tenham certeza que vocês estarão comungando, assim como nós fazemos numa missa cristã, quando nós comemos o pão e o vinho, consagrando estes elementos à divindade. Nós temos certeza de que um raio da divindade desce sobre aqueles alimentos. Mas cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas, tem que se conscientizar disso. Não existem outros alimentos que não a energia solar, que não os minerais da Terra. Tudo é apenas variedade sobre esse tema, e na verdade vocês precisariam, e nós vamos comentar isso no segundo bloco do nosso programa, estar mais consciente até, e isso que realmente eu vejo que é o problema, estar mais consciente dos outros níveis de alimentação, que são o alimento emocional, que é o alimento mental, e principalmente o alimento espiritual, porque esse é que está realmente a míngua, e esse é que está faltando na vida das pessoas. Aquela famosa frase, olha, não tenho tempo para isso ou para aquilo. Na verdade, o que falta tempo realmente para nós é para nos alimentarmos verdadeiramente da energia do nosso espírito, da nossa luz oculta, da nossa luz esotérica. Nós fazemos de conta que ela não existe, nós não a percebemos. E só para finalizar esse primeiro bloco do nosso programa, nós gostaríamos de comentar para aqueles que ainda têm preocupações com esses dogmas, com relação a ou não ao consumo da carne, né? De que a carne realmente é um alimento que vem a nós por formas violentas, e isso realmente tem um karma para aqueles, principalmente aqueles que matam os animais e aqueles que organizam a sua distribuição e o seu comércio, né? Isso é um grande karma realmente que a humanidade tem com relação aos animais, né? Mas, como nós dissemos aqui, todo alimento contém a energia divina. E Madame Blavatsky, no seu memorando aos estudantes esotéricos, ela realmente colocou que dentro do seu grupo não era proibido se consumir carne, mas que os estudantes deveriam estar conscientes que o consumo da carne aumenta o desejo pela vida material, pela própria substância química que existe na carne, aumenta as vibrações mais grosseiras, as vibrações mais terrenas. Então a pessoa que consome carne tem um apego maior à matéria, tem impulsos mais violentos, dependendo do tipo de carne que ela consome, mas que isso não é impeditivo para que ela venha ter uma vida espiritual. Na verdade, ela tem mais dificuldade, né? Então, as pessoas que realmente chegam num ponto de querer viver uma vida cotidianamente mais espiritual, tranquilamente elas abandonam o consumo da carne, porque elas compreenderam exatamente o porquê deve ser abandonado o consumo de carne. Porque ela realmente prende, ela ata a pessoa muito fortemente às vibrações da matéria, né? Mas também o outro lado também é real. A pessoa que não consome carne vai ficando mais etérica, vai ficando realmente uma pessoa desligada dos problemas terrenos. E se a pessoa não tiver as outras dimensões do seu ser em desenvolvimento ou já bastante desenvolvidas, essa pessoa fica uma pessoa aérea, uma pessoa desconectada da terra, pensando realmente apenas em, né, ou em coisas religiosas, ou então em pensamentos, né, que são ligados ao idealismo, e fica uma pessoa meio flutuante que, na verdade, também não consegue concretizar muitas coisas. E a gente vê nos países que são predominantemente vegetarianos essa desimportância que as pessoas dão para a matéria. Então é preciso achar um equilíbrio aí, meus amigos, né? E o principal deles, encerrando aqui esse primeiro bloco do nosso programa, é nós enxergarmos a divindade, a sacralidade naquilo que nós comemos. Porque aí sim nós vamos começar a dar passos para realmente consumirmos coisas de melhor qualidade e que contribuam para a nossa caminhada espiritual. Então, concluímos nesse momento, meus amigos e amigas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, esse primeiro bloco, e vamos fazer uma pausa para que os amigos ouçam uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando a vocês a se associarem na Loja Esotérica Virtual e passarem a apoiar materialmente esse programa, também esses nossos sites, a Loja Esotérica Virtual, a Rádio Esotérica FM, realmente precisam do seu apoio para que esses trabalhos continuem no ar. Então voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérico desta terça-feira aqui na Rádio Esotérica FM. Até daqui a pouco, caros amigos. Fiquem com a mensagem da Loja Esotérica Virtual. E voltamos, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM e amigos simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, amigos que nos apoiam, agradecemos as suas associações, aí aquelas pessoas que já estão adquirindo também, já os associados da Loja Esotérica Virtual. Aqui nós teremos um CD-ROM com as aulas, com os programas gravados aqui da série O Lado Oculto das Coisas. Então logo nós terminemos aqui de estudar esse livro, estará também à disposição aqui no site o CD-ROM com as aulas do Lado Oculto das Coisas, essa primeira série de programas que nós estamos fazendo aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas na Esotérica FM. Estamos tratando, meus amigos, no dia de hoje, com relação à alimentação. Já falamos da alimentação em geral, mas também há, obviamente, outros tipos de alimentação ainda física que podem ser considerados, né? como por exemplo a questão das bebidas, né? E aí realmente é um capítulo à parte, né? Porque nós sabemos que as bebidas alcoólicas realmente podem levar a pessoa a um tremendo vício, a uma dependência química, como toda a bebida. Então é necessário, só as pessoas que realmente têm uma firmeza de caráter é que podem consumir a bebida alcoólica sem se transformar em dependentes químicos, né? Porque na verdade as bebidas, né, podem ser usadas como rota de fuga, né, para problemas psicológicos, e seria, né, se fosse bem utilizada, seria até uma operação alquímica, né? Porque a pessoa que bebe, né, bebida alcoólica compulsivamente, na verdade o que ela está tentando fazer é provocar o esquecimento, né? Ela quer esquecer problemas que ela tem, dimensões do ser que ela não consegue resolver, né? E obstáculos que a própria palavra indicam, ela não consegue resolver, ou seja, há uma coisa que ficou sólida, um obstáculo, uma pedra no caminho dentro dessas pessoas que realmente não permitem o fluxo. Então a pessoa procura resolver, ou seja, deixar de uma maneira solvida ou fluídica novamente, e lamentavelmente a pessoa toma esse caminho da bebida. E não sendo obviamente um alquimista, a pessoa não sabe realmente fazer essa operação. O que acontece é que a pessoa se embriaga, desenvolve uma dependência química e lamentavelmente acaba realmente degenerando o próprio corpo físico. Um copo de aguardente mata 20 mil neurônios quando a pessoa toma, quando ela ingere, né, essa bebida alcoólica extremamente forte. Outras bebidas também de alto teor alcoólico vão degenerando o cérebro, vão estragando o fígado da pessoa. Então, realmente, nenhuma pessoa realmente espiritualista se embriaga, né? Agora, isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer o uso momentâneo, esporádico de bebida alcoólica, porque, apesar de tudo, essas bebidas são naturais, né? A maior parte delas, né? O que realmente nos faz lembrar daquele famoso aforisma medieval, né, que nos diz, né, exatamente o seguinte, que toda substância ou é remédio ou é veneno, né? Só ela ser veneno ou ser remédio só vai variar de acordo com a quantidade, né? Ou seja, se você toma um cálice de licor, isso aí pode ser altamente trazer até benefício para a vida da pessoa, né? Você fica alegre, você fica, né, você preza do convívio de pessoas que estão ali para beber um pouco. Mas se você bebe muito, aí altera-se a quantidade, aí a pessoa se embriaga, perde o controle, sai por aí, bate o carro. Está essa belíssima campanha aí que impede as pessoas, né? Pede para que as pessoas não consumam bebida alcoólica e dirige, porque realmente a pessoa embriagada é a última pessoa do mundo que deveria dirigir, né? Então, tudo isso deve ser considerado com muito discernimento, né? E realmente tem que se tomar cuidado com a quantidade, porque uma coisa, a mesma coisa, pode ser o que mata e pode ser o que salva, dependendo da quantidade. Até água, né? Um copo de água quando você está com sede é maravilhoso. Agora, uma enchente, ou então se você injetar água na veia da pessoa, daqui a pouco ela está convulsionando, está com problemas sérios de saúde. Há outros elementos também, como o fumo, né? Ou os diversos derivados do tabaco e outras coisas aí que se fumam, né, que realmente são altamente prejudiciais e que geram dependência química. também, e a pessoa, na verdade, acaba usando isso, né, principalmente o cigarro, para provocar uma espécie de enrijecimento do seu duplo etérico e dos seus corpos invisíveis, para diminuir realmente a sensibilidade, né? Porque nós, seres humanos, nós somos extremamente sensíveis, né? O nosso sistema nervoso, ele realmente recebe uma quantidade muito grande de impulsos, tanto pelos cinco sentidos, e principalmente a nossa mente, ela é muito perceptiva e muitas vezes ela não suporta toda essa sensibilidade. E as pessoas que não se conscientizam disso e não criam uma atmosfera harmônica, tanto nas suas casas quanto nos seus trabalhos, nos seus ambientes, né, normais onde ela existe, e essa pessoa fica estressada, fica levando realmente bomba de todo lado, então a pessoa começa inconscientemente a criar subterfúgios, né? E aí aquelas pessoas que comem muito e a gordura que disso acaba se acumulando no corpo é, na verdade, uma tendência e uma tentativa de criar uma carapaça, né, uma couraça em cima principalmente dos pontos das glândulas onde que recebem o contato com o plano espiritual, né? Na verdade, as pessoas que são obesas são pessoas extremamente sensíveis que estão tentando se proteger de toda essa sensibilidade que ela tem. Elas gostariam de sentir muito menos do que elas sentem, né? E as pessoas que se embriagam ou que fumam ou as pessoas que realmente buscam, né, coisas ainda piores como as drogas, como todos os entorpecentes, aquelas substâncias que alteram a consciência da pessoa, ela tenta fugir exatamente da sua condição real, que é a de um ser que está aqui para, através dos sentidos, coletar experiências e viver uma vida aqui coletando informações e vivendo a sua vida de maneira a obter para o seu eu espiritual informações e experiências que o levem a evoluir. Então as pessoas não suportam a sensibilidade que nós temos e elas tentam bloquear. Daí que elas bebem, daí que elas fumam, daí que as pessoas realmente comem demais. Tudo isso é uma fuga da nossa sensibilidade, né? E acabam realmente não percebendo nem o que nós já comentamos, de que o alimento, as substâncias da qual nós nos alimentamos são, na verdade, a energia divina, são o verbo divino, são a vibração que vem de Deus e se corporifica nos alimentos através do milagre da fotossíntese. E alimentos que purificam os elementos naturais e minerais e juntam juntamente com a energia cósmica e nos ofertam, principalmente os vegetais, nos ofertam essa variedade de sabores e de cores que nós podemos realmente sorver, nos alimentar da natureza, fazendo que nós tenhamos muito prazer na nossa alimentação, e a pessoa então acaba se alimentando demais fisicamente, né? Então todas essas situações físicas que são prejudiciais devem ser evitadas, mas através do que? Da conscientização. Não adianta nada a pessoa cortar, fazer uma dieta ou ser abstêmio na marra, né? Não adianta a pessoa realmente ser limpa, né? Mas, na verdade, ser limpa fisicamente, mas não o ser emocionalmente, não o ser mentalmente e principalmente com relação à sua realidade interior, ao seu caráter, ao seu comportamento, né? Há também um tópico aqui no livro do Leadbeater com relação à higiene, né, oculta, né? Porque como o nosso corpo físico emana muitas energias, principalmente pelas extremidades do corpo, é muito importante que nós mantenhamos essas extremidades do corpo, principalmente das unhas, das mãos, dos pés, sempre muito limpas, porque toda a energia que vem de dentro do corpo, que flui pelas mãos e pelos pés, elas são contaminadas se nós não visualizarmos exatamente, né? E não tivermos consciência que essas extremidades devem estar limpas. Então nós vemos muito gratamente que as mulheres, né, justamente têm uma preocupação de fazer a mão e o pé com uma certa periodicidade e até enriquecem essa higiene, fazendo também um embelezamento. E aí elas estão realmente muitíssimo certas. As mulheres realmente, aí a intuição feminina funciona, porque a energia que vem de dentro, se o dedo estiver sujo, se os pés estiverem sujos, a pessoa começa a exalar não só um mau cheiro físico, mas também emanações grosseiras. E quando nós realmente encontramos com a pessoa, né, hoje em dia nos grandes centros é mais difícil isso, mas antigamente era muito comum a pessoa que trabalhava na terra e estava realmente com o corpo físico sujo, também tinha uma má vibração energética que era fácil de se sentir, né, muito carregado. Então essa higiene oculta é muito importante, manter o corpo asseado, a questão do banho, né, que é muito importante, porque tira realmente um mau magnetismo. Agora eu gostaria de comentar exatamente sobre os outros tipos de alimentação aos quais realmente nós não nos damos conta que são tão ou mais importantes do que a alimentação física e que vão realmente garantir de que uma pureza da alimentação física seja, né, adequada para manifestar alguma coisa superior. Porque quem controla, por exemplo, o corpo físico, que nós podemos manter limpos, são as nossas emoções. É o corpo astral. O ser humano, na verdade, ele não é um ser materialista, né? Se nós fôssemos realmente pessoas materialistas, nós não estaríamos vivendo as situações que nós vivemos no mundo hoje. O ser humano se preocuparia realmente com a matéria, com a organização, com a saúde, com a distribuição das riquezas. Nós não teríamos nenhum dos problemas que nós temos no mundo hoje, e são problemas realmente relacionados com a desigualdade do mundo, advém do fato justamente de nós não sermos pessoas materialistas. Nós somos, na verdade, meus amigos, seres sensacionalistas. O que realmente nós gostamos é de sensações, é de viver emoções, de sermos excitados, e isso realmente nos dá muito prazer, e nós buscamos isso como nós buscamos o alimento físico. A cada tantas horas nós buscamos nos alimentar, muito mais nós fazemos isso com as emoções. Porque se nós não tivéssemos sentimentos, não tivéssemos emoções, nós sequer sairíamos da cama de manhã, porque realmente emoção é aquilo que motiva, aquilo que movimenta. Então, se você quiser realmente saber da vida da pessoa, não pergunte sobre o que que ela come, o que que ela bebe, mas pergunte sobre que emoções essa pessoa mantém, o que que realmente, quais são as sensações que essa pessoa preza mais, porque aí vocês vão conhecer muito mais profundamente realmente o caráter da pessoa. Porque a pessoa sai da cama de manhã porque ela começa a pensar, se relembrar que ela tem uma aula para fazer, que ela tem que ir para o serviço, trabalhar para ganhar o dinheirinho que vai manter a sua sobrevivência, ou então que ela vai manter os filhos, vai manter a sua casa, as suas coisas. Os jovens levantam da cama porque eles querem ir se divertir, querem encontrar a namorada, querem ir para a balada, querem praticar esportes, mas é sempre essa busca de sensações que movimenta o ser humano, meus amigos. As pessoas realmente pagam milhões de reais, milhões de dólares, de euros, para realmente ter sensações. Daí que nós vemos que as pessoas mais bem pagas do mundo são as pessoas que trazem grandes emoções para as pessoas por meio da mídia, normalmente fazendo com que os seus corpos físicos passem situações de perigo, né? São os lutadores, os boxers, os esportistas que ficam lá horas fazendo os seus movimentos, o seu esporte, às vezes levando chute, às vezes levando tapa na cara, às vezes levando cortada, mas nós ficamos assim muito animados, muito emocionados de ver à distância pela televisão aquelas pessoas, né? Hoje então vai ser aqui a semana da corrida, a Rádio Esotérica FM está aqui pertinho do Autódromo de Interlagos, né? O que que aquelas 60 mil pessoas vão fazer lá no autódromo? O que que milhões de pessoas em todos os países do mundo praticamente vão fazer assistindo aquela corrida? Elas querem ver a pessoa viver aquele perigo, né? Aquele frisson realmente que a pessoa tem de estar andando 10 ou 20 vezes mais rápido do que uma pessoa consegue correr normalmente com seus pés. Isso é uma situação extremamente perigosa, em que a pessoa está correndo risco de vida, né? E efetivamente eu já vi pessoalmente, por estar aqui perto do autódromo, né? Muitos pilotos se esborracharem na parede, no muro ou nas árvores antigas que tinham lá em Interlagos, né? O carro não faz a curva, vai acabar no muro. Então, da mesma forma que no Coliseu Romano, há 2000 e tantos anos atrás, né? As pessoas iam para receber o pão e para ver o circo da violência e do esporte. Hoje é a mesma coisa, meus amigos, as pessoas vêm aqui para ver o circo da Fórmula 1, o circo da velocidade, onde as pessoas vivem perigosa e velozmente. O que que é isso tudo, meus amigos? É a alimentação emocional. Nós precisamos nos conscientizar que emoção que nós colocamos dentro do nosso corpo astral. Vocês precisam um dia sentarem e meditarem, ponderarem, pensarem a respeito de o que que emociona vocês, né? Se vocês estão ligados com esse tipo de emoção, tirar a emoção da violência, da emoção fácil, barata, da sensualidade, né? Experimente trocar isso por outras coisas, né? Na música, por exemplo, que é o caso aqui da nossa rádio, nós oferecemos uma música diferenciada. Por quê? Porque música é emoção. Nós poderíamos até parafrasear aquela frase, né? Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Nós poderíamos dizer, diz-me que música que ouves e te direis quem és, né? Porque a música que a pessoa consome, que a pessoa ouve, diz muito sobre a personalidade da pessoa. Porque a pessoa se motiva muito com a música, né? Há pessoas que são viciadas em músicas muito rápidas, com música com muito ritmo, né? E a pessoa não consegue apreciar uma música onde outros elementos da música, como a melodia, a harmonia, né? Os arranjos ali, tudo que a outra contrapartida da música oferece, porque ela quer, na verdade, uma emoção mais violenta, então ela quer uma música mais intensa, com mais ritmo, e o ritmo é o aspecto fogo, o aspecto que consome e destrói e constrói também, dependendo da situação, mas é extremamente perigoso. Daí que a nossa rádio tenta tocar aqui, né, com a interação dos nossos ouvintes, uma música que seja um pouco mais harmônica, mais relaxante, porque isso permite com que a pessoa tenha emoções mais equilibradas, né? E vejam bem, meus amigos, se nós não tivermos emoções equilibradas, nós não conseguiremos transmitir os pensamentos até o nosso cérebro, porque entre o corpo mental e o nosso cérebro existe o corpo emocional, o corpo astral. Então a pessoa precisa se equilibrar, precisa se acalmar para poder pensar direito. E no caso do corpo mental, também ele se alimenta. Nós nos alimentamos dos livros, dos artigos de jornal, de revista, com as aulas dos nossos professores. E agora, nesse exato momento, eu acho que vocês estão se alimentando também das minhas palavras. Vocês estão aqui porque vocês querem informação, vocês estão buscando o alimento intelectual e vocês estão fazendo o correto. E nós vemos que hoje em dia é o momento da evolutivo da humanidade de desenvolver esse aspecto mental. Então compreendam, analisem que tipo de conhecimentos vocês põem na mente de vocês, que tipo de literatura vocês consomem, né? E se não houver exatamente essa conscientização do que nós comemos aqui no físico, o que nós nos alimentamos emocionalmente e qual é a alimentação mental, jamais poderá existir a alimentação espiritual. Porque também existe uma alimentação espiritual, meus amigos. E ela só é possível quando você suspende, né? Quando você paralisa o funcionamento desses três corpos, dessas três dimensões que nós estávamos mencionando. Quando vocês vão realmente meditar, quem de vocês já tem a prática da meditação, o que que vocês fazem? Vocês paralisam o corpo, fazem uma postura, ou vocês sentam tranquilamente, aí está paralisado o físico. Vocês apaziguam a emoção, tranquilizando a respiração, né? Aí vocês apaziguam as suas emoções, paralisam as emoções. E vocês tentam ficar com a mente tranquila, sem imagens, serenas, e aí a mente se apazigua. E aí, e somente aí, é que vocês podem receber, através desses veículos, né, nesse momento mágico chamado, né, o momento que você ouve a voz do silêncio, né, a luz esotérica, né, a Lux, que dá nome aqui ao nosso programa. É nesse momento de tranquilidade, de apaziguamento, onde não há desejos, não há realmente conflitos de pensamentos, é que a intuição, o eu superior, o eu espiritual fala através de nós. Então é nesse momento que você consegue se alimentar de vibrações, de intuições, de esclarecimento e o grande alimento que o nosso espírito pode nos dar, que é o espírito do contentamento. Porque, meus amigos e minhas amigas ouvintes, a verdadeira felicidade só é possível quando você se conecta com essa luz interna, porque você mesmo passa a ser a fonte da sua felicidade, a fonte da sua iluminação, a fonte da sua paz e a fonte do seu verdadeiro eu, da sua verdadeira essência. Então, a alimentação é um problema que vai do físico até o espiritual. Quiçá nós tenhamos a oportunidade em próximos programas, lendo aqui outros textos, de abordar mais especificamente esse tema, que é muito extenso, tem muitas dimensões. Mas só recapitulando, meus amigos, o importante realmente é compreender, é realmente se conscientizar que os nossos alimentos, na verdade, são a vibração divina, são a vibração de Deus, e que nós jamais podemos ingerir alguma coisa, tanto comendo, bebendo, se emocionando ou pensando. Se nós não verificarmos que tudo isso é divino, nós não estaremos nos alimentando bem. É realmente importante que nós nos encontremos com esse lado oculto das coisas e verifiquemos que tudo que nós comemos irá constituir o nosso ser. É preciso discernimento, é preciso experimentar, é preciso se conscientizar. Então faço votos a todos vocês, meus queridos amigos e amigas, que vocês, se é que já não estão assim, que vocês procurem um caminho de se conscientizar sobre o que nós ingerimos, sobre esses hábitos alimentares que tanto nos influenciam, né? Então agradecemos, finalizando esse nosso programa de hoje, nessa terça-feira, amigos, o prestígio de vocês aqui para o programa Lux Esotérica, relembrando que os programas são todos gravados, estão disponíveis no site da loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br e aqui no site da loja da Rádio Esotérica FM em www.esotérica.fm. Agradecemos o prestígio de vocês para essas aulas e também o apoio daqueles que têm se transformado em associados da loja Esotérica Virtual, devolvendo um pouquinho dessa energia enorme que nós mandamos, nós temos certeza, para vocês, trazendo para nós aqui um apoio material para que nós tenhamos sempre condições físicas de manter essa estrutura aqui para nos comunicarmos com vocês. Agradecemos muitíssimamente e vamos encerrar esse programa com mais uma vibração, mencionando o mantra do ser interno, reconectando a nossa natureza interna. Vamos fechar os nossos olhos, buscando a nossa conexão maior com o nosso eu espiritual, com a chispa divina que brilha nos nossos corações, aonde brilha a verdadeira luz esotérica que deve ser o guia da nossa evolução. Vamos procurar relaxar, nos interiorizar e compreender o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Então finalizamos aqui, amigos, esta edição do programa Lux Esotérica, esperando que nós possamos nos reencontrar numa próxima oportunidade com muita paz, com muita luz, com muita saúde e sempre dispostos a estudar, a nos abrir para essas informações que tratam da nossa dimensão interna, da nossa dimensão espiritual. Agradeço muito, mais uma vez, o prestígio, a audiência de vocês e nos despedimos com boa noite, desejando a todos um bom descanso e que nós possamos estar aqui juntos uma vez mais no próximo programa Lux Esotérica, aqui na Esotérica FM, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas. Na nossa querida Rádio Esotérica FM, onde você encontra muita boa música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima, amigos e amigas ouvintes.